era gostosona e veja no que deu. Pegava todo mundo até que me perdeu. Agora vai provando o próprio veneno. E daí? Perdi as contas de quantas vezes eu chorei, de quantas noites não dormi e você não tava nem aí. Não ligava, nem voltava, nem dava satisfação. Só pisava, pisava, pisava no meu coração. Tá rodada, abandonada, morta de beba, apaixonada, ouvindo um modão sertanejo, de novo querendo meu beijo. Tá rodada, abandonada, morta de beba, apaixonada, ouvindo um modão sertanejo, de novo querendo meu beijo. Era gostosona e veja no que deu. Pegava todo mundo até que me perdeu. Agora vai provando o próprio veneno. Perdi as contas de quantas vezes eu chorei, de quantas noites não dormi e você não tava nem aí. Não ligava, nem voltava, nem dava satisfação. Só pisava, pisava, pisava no meu coração. Tá rodada, abandonada, morta de beijo.